ressalta, enfatiza o talento daqueles que veio do sofrimento. Veneno do ódio que nasce dentro do peito e percorre no sangue da veia dos moleque que tão nas favelas da vida curtindo um rap, fumando um beck, né? Cê viu a brisa, profissional do crime armado sem camisa na gestão que administra as biqueiras do morro. As mentes criativas elaboram um plano louco pra cá. Satisfatoriamente o cofre, sequestrar e lucrar, resgate de 100 mil dólares. É forte a cena, porém é pertinente aos barracos de pau que ainda são existentes. Entre lama, lixão, esgoto a céu aberto, reflete na retina as imagens do inferno. Demônio tá de terno, gravata, etiqueta, planeja massacre em massa na caneta. Passeia em Veneza, almoça em Miami, festeja a riqueza no seu cálice de sangue que é decorrente das crianças inocentes, proveniente da miséria precedente e evidente, associada aos dias recentes. Lamentavelmente, infelizmente, é proeminente. Até quando? Quando os também estão questionando. Entretanto, os filhos da puta só usa branco quando morre a herdeira caçula do magnata, furada na facada do monstro psicopata. Agora fala, fala porque não tem manifesto na TV. Protesto quando perece analfabeto. Fala mesmo. Eu quero saber, então me diz por quê? Que comoção é só com filho de atriz? E aqui ainda é o foco principal. Tem policial mal promovendo funeral. Toda mão na madrugada da favela tem arrombado, fardado, safado, matando alguém. Veja bem, titia Madani, veja bem, essa guerra vai além, você tá nela também. Veja bem, na guerra cada um tem seu papel. Tem gambé, cuzão, ladrão, réu, você de refém. Veja bem, titia Madani, veja bem, essa guerra vai além, você tá nela também. Veja bem, na guerra cada um tem seu papel. Tem gambé, cuzão, ladrão, réu, você de refém. Veja bem, eu só me bem, Madame, titia Cadela. Guerra é fria, ilícita, isso gera sequela. É a F. Steve Jobs, a patente, o iPad, o sonho de consumo que consome os moleque, alimenta a ambição, os que late os cordão. No front, no jet, a head pro peão. Prestigar as vadias, está no dedo, plim, plim. Escolha que quiser, abre o sorriso e faz tintim. O crime é assim, te dá o que quer. Carro, dinheiro, sucesso, luxo, status, mulher. Por outro lado, é cena é triste, não hospedar, deplorável. Degusta do veneno, não macela, 3 pro 4. Só que ele é bipolar, catador, estrategista. Êxito no assalto do Itaú, da Paulista. A mente insana, que trama e comanda. O sangue que escorre, executa a esperança. A farda que atira o menor, que dá fuga. A lei que rege é severa, corrupta e perpetua. Não estudei pra ser doutor, represento a revolta. Se a cota é as notas, jogo dado, pipoca. Na lei do homem, não tem pupila, retina. Só ganância, soberba, loucura e adrenalina. Resorts, iates, êxtase, cocaína. Destilado energético e muita orgia. No rio de lama, de desilusão, o estado incentiva a polícia, mata irmão. Cifrão, conspiração, cobrança, alto nível no olhar. A revolta, a precisão, no gatilho. Veja bem, titio, vapor, é sangue quente. Céfalos incrédulos que descarregam pés, mentes, criptomaníacas na intenção. Um 5, 3, 3 é a Babilônia erupção. Veja bem, titia Madani, veja bem, essa guerra vai além, você tá nela também. Veja bem, na guerra cada um tem seu papel. Tem gambé, cuzão, ladrão, réu, você de refém. Veja bem, titia Madani, veja bem, essa guerra vai além, você tá nela também. Veja bem, na guerra cada um tem seu papel. Tem gambé, cuzão, ladrão, réu, você de refém. Veja bem.